sinto você aqui. Isso dói muito mais. Na carroça da saudade eu me apaixonei. Não vai embora jamais. Você sabe que eu ainda sou um louco pensando em você. Com DJ eu se bala, Gustavo e Neto, DJ Denise e Mary. Da carroça eu vou lembrar de você, meu amor. É a dona da noite. Da carroça eu vou lembrar de você. Aqui, isso dói muito mais. Na carroça da saudade eu me apaixonei. Não vai embora jamais. Você sabe que eu ainda sou um louco pensando em você. Com DJ eu se bala, Gustavo e Neto, DJ Denise e Mary. Da carroça.